Ele nasceu no mês do Leão, sua mãe uma bacante, e o rei seu pai um conquistador tão valente, que o príncipe adolescente pensou que já nada restaria pra se ele chegasse a rei conquistar por si só. Mas muito cedo ele se revelou um menino extraordinário, o corpo de bronze, os olhos cor de chuva, os cabelos cor de sol. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ele escolheu seu cavalo por parecer indomável, e pôs-lhe o nome Bucéfalo ao dominá-lo, para júbilo, espanto e escândalo do seu próprio pai, que contratou para seu preceptor um sábio de Estagira, cuja cabeça sustenta ainda hoje o ocidente. O nome Aristóteles, nome Aristóteles se repetiria desde esses tempos até nossos tempos e além. Ele ensinou o jovem Alexandre a sentir filosofia, para que mais que forte e valente chegasse ele a ser sábio também. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ainda criança, ele surpreendeu importantes visitantes, vindos como embaixadores do Império da Pérsia, pois os recebeu na ausência de Filipe com gestos elegantes, de que o rei seu próprio pai não seria capaz. Em breve estaria ao lado de Filipe no campo de batalha, e assinalaria o seu nome na história entre os grandes generais. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Com Hefestião, seu amado, seu bem na paz e na guerra, correu em honra de Pátroclo, os dois corpos nus junto ao túmulo de Aquiles, o herói enamorado, o amor. Na grande batalha de Queroné, Alexandre destruía a esquadra sagrada de Tebas chamada Invencível. Aos 16 anos, só 16 anos, assim já exibia toda a amplidão da luz do seu gênio militar. Olimpia incitava o menino de sol a afirmar-se, se Filipe deixava a família da mãe de outro filho do seu se insinuar. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu e seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Feito rei aos 20 anos, transformou a Macedônia, que era um reino periférico, dito bárbaro, em esteio do helenismo, dos gregos seu futuro, seu sol. O grande Alexandre, o grande Alexandre, conquistou o Egito e a Pérsia, fundou cidades, cortou o Nogórdio, foi grande. Sempre agou de poder alto e fundo, fundando nosso mundo. Foi generoso e malvado, magnânimo e cruel. Casou com uma persa, misturando raças, mudou-nos terra, céu e mar. Morreu muito moço, mas antes se impôs do Punjab a Gibraltar. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e filho de um menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu.